Então, menina, dá um tempo pra ligar pro Nil lá. A respeito da música daquele trouxa, ela vê se tá pronto. Certo, então liga lá. Mano, o cara não atende. Será que o mano tá tomando as brejas no bote, mano? Alô? E aí, Nil, certo, mano? Certo, Junior, tudo pela ordem? E aí, tá pronta a música daquele comédia lá, mano? Ô, só se não quiser, eu fecho na área aí, já escutou a parada. Cola aí pra você escutar e tal, mano. Não, mano, põe a música desse trouxa aí agora, mano. Ô, mano, agora? Lógico, tem a moral, mano? Então, se liga aí então, vai, só se não quiser. Agora o papo é com você, Nil, Fresh Júnior. Três ratos que vão te roer até você morrer. Você não vai escapar da rajada de elogios que vamos te dar. Então, Loki, estamos a pampa pra te dar um toque. Preto, você acendeu uma treta que com certeza vai durar a vida inteira. Pode ter certeza. Vamos pôr as cartas na mesa. Eu me lembro que a treta começou com aquela fofoca que você inventou. Safado. Um papo de camarim, enfim, fez a nossa caveira, que besteira. Você não passa realmente de uma puta fofoqueira. Já ganhei que você não tem personalidade própria. Se deixa ser influenciado pelos manos errados que estão ao seu lado. Preto, realmente você é um coitado. Tá limpo, estamos ligados. Que mano do seu naipe tem que ser tirado como otário. Mas não fique preocupado, assim como você, existem vários, conhecemos vários. Magnólia, você que sempre foi um paga-pau, MRN e tal. Nos velhos tempos da Roosevelt, Sindicato Negro, eu me lembro muito bem desse tempo, yo. Hoje em dia você diz por aí que o nosso som não tá com porra nenhuma, seu comédia. Que inveja barata que te mata, otário. Preto Loki, canalha, fez uma letra, filha da puta, desejando a morte ao meu mano Preto Júnior, aliado meu truta. Agora eu te pergunto qual que é, qual que pan, qual que é a sua, seu filha da puta. Magno, Magno, Magno, você é um coitado. Magno, Magno, Magno, você é até nos causa dó. Magno, Magno, Magno, você é um coitado. Magno, Magno, Magno, você é até nos causa dó. Magno, Magno, Magno, você é um coitado. Magno, Magno, Magno, você é até nos causa dó. Magno, Magno, Magno, você é um coitado. Magno, Magno, Magno, você é até nos causa dó. Hey, hey, Magnolia, Magnolia, Mano Júnior na área. Preto, você tá ligado que meu alvo agora é você? Então, filha da puta, se situa, porque eu estou na sua. Não estou surpreso com a treta que você armou. Te conheço uma cara, você tá ligado. Conheço bem o seu passado, o seu lado largato. Popero de birô, Magnolia, para mim você não tem valor. Aí, uma rajada de 12 na sua cara arrumaria a falha que você deixou. Sem justiça não há paz. Como você mesmo falou, mas aí otário, manos pulos, como você, limitado, atropelam o meu espaço, mas eles acabam sendo meus próprios capachos. Só se não quiser. Esse é um movimento para aqueles manos que tem talento. Então pare de cantar e volte a bailar. Volte a bailar e pare de cantar. Magno, Magnolia, preto otário não atravessa a nossa história. Já te disse que tentar me foder é burrice. Fique na sua, preto otário, limitado. Não queira me foder não, porque acabo com você, seu cuzão. E yo, Magno, Magno, Magno, você é um coitado. Magno, Magno, Magno, você é até nos causa dó. Magno, Magno, Magno, você é um coitado. Magno, Magno, Magno, você é até nos causa dó. Magno, Magno, Magno, você é um coitado. Magno, Magno, Magno, você é até nos causa dó. Magno, Magno, Magno, você é um coitado. Magno, Magno, Magno, você é até nos causa dó. Um, dois, três, Mano Júnior outra vez. Só se não quiser, JR outra vez então. Magnolia, Magnolia, um preto otário, verdadeiro trouxa. Fique esperto porque eu vou te foder. O que eu quero é somente você. fique ligado em meus movimentos. Tento se pá, eu te deito a qualquer momento. Você tá ligado que na noite, um drink, um beijo, deixa minha mente virada. Aí maluco, já não sei de nada. Reze para não trombar comigo em alguma quebrada. Peça proteção pros seus guias todos os dias. Fique esperto, com seus olhos abertos. Na calada tome cuidado, preto otário, porque eu, Júnior, estarei por perto. Aê, maluco, se liga aí, cool. Sua vontade é nos matar então. Vem, nos mata. Porque você não tenta, não experimenta. Mate esses três ratos psicopatas que te incomodam. Tenta sorte a qualquer hora. Estamos na noite de SP, em algum bote da ZOST, com a mente atravessada esperando por você. Do nosso lado você tá ligado. Já demos o recado a você e ao seu produtor. Não andamos armados, somos bem sossegados, mas temos um oitão niquelado guardado. Portanto, preto otário, fique ligado. Magno, magno, magno, você é um coitado. Magno, magno, magno, você é até nos causa dó. Magno, magno, magno, você é um coitado. Magno, magno, magno, você é até nos causa dó. Magno, magno, magno, você é um coitado. Magno, magno, magno, você é até nos causa dó. Magno, magno, magno, você é um coitado. Magno, magno, magno, você é até nos causa dó. Otário.